Sheffield. Bem-vindos a mais um Trip View. Eu sou o Eric. Eu sou o Magari. Com menos empolgação, eu sou o Mônio. Não é muito legal ser o Mônio. Não, só não é. Legal é, só não é empolgante. Então, e hoje a gente tá de volta com Spectacular Spider-Man, a segunda temporada da série aí, né? O Mônio está aqui, obrigado, porque vocês viram que ele não está empolgado. Ele não gosta muito da série. Eu odeio, né? Essa série é horrível. Ele prefere a Ação Sem Limites. Então, hoje a gente vai falar aí dos dois primeiros episódios da segunda temporada, né, de Spectacular Spider-Man. E, Mônio, o pessoal que quer acompanhar com a gente aqui, onde que eles conseguem assistir isso aí? Ou importando o Blu-ray, ou na Netflix. Exatamente, não saiu em DVD isso, né, aqui no Brasil, só saiu a primeira temporada. Pois é, eu é que não vou recomendar ninguém a pegar no site de torrent mais próximo. Muito bem, Mônio, parabéns. Eu sou um rapaz consciente. Ou importem também. É o Blu-ray aí que tá, quem sabe chega no Brasil daqui a um tempo, não sei. Com muita sorte. Como o pessoal já deve saber, a gente faz de vez em quando. A gente fez com a primeira temporada inteira do Spectacular Spider-Man. A gente vai assistindo o episódio e comentando ao mesmo tempo, né? Então a gente faz aqui uma contagem, todo mundo dá play ao mesmo tempo. E você que tá aí ouvindo esse programa, você pode ouvir como um podcast normal ou então assistir junto com a gente, né? Que é muito mais legal. Exatamente. Então, a gente começa no primeiro episódio da segunda temporada. Eu posso fazer a contagem já, não? Não. Ah, quer dizer, pode, mas... Achei que a gente ia fazer um mistério antes. Nossa, Deus. Começou. Tá no jeito aí já, pode não? Fazer, pode fazer. Era só uma piada, idiota. Bom, então, 3, 2, 1, play. Já começa com a Nancy balançando, apesar de não ser amazing. Eu não consigo dar conta de um beijinho. É, relembrando aí o que aconteceu na última temporada, terminou com aquela luta contra o Venom, né? Será que a Gwen é a predestinada? E a Gwen dando um beijo no Peter, né? Isso. Falar no Venom. Ele já começa vendo o Venom. Anda, amigão, vem com a gente. Você sabe o que quer. Não! Como é que terminou o Venom na última temporada? Que eu perguntei no mudo e tô repetindo a pergunta. Então, terminou eles brigando, aí... O Peter faz igual ele faz nos quadrinhos, ele fala pro Venom, pro simbionte: se você me quer, vem me buscar. Aí ele pega, ele segura o simbionte e prende no cimento. Exatamente. Eu me sinto obrigado a comentar que eu adoro essa musiquinha da abertura. Agora, essa você pode falar que é clichê. É. Do cimento. Do cimento. Ah, é verdade. Agora sim, agora, né? Porque 2008. Você falou no Trip View da quarta-feira lá que era clichê, mas não era. É verdade. Acho que eu comentei em algum programa, mas eu achava engraçado na época que saía, na época que eu... Tipo assim, eu sempre viajava para os Estados Unidos para assistir as coisas no, quando saía, né, Magal? É o mínimo, né? Então, assim, toda semana ia lá para os Estados Unidos para assistir. E no caso do Spectacular, ele saía 6 meses antes praticamente na Austrália, no Canadá e etc. Nos Estados Unidos saía 6 meses depois. É que na verdade era assim, por exemplo, a segunda temporada mesmo. Digamos que começou hoje lá nos Estados Unidos. Cadê você? Aí amanhã começou na Austrália, só que ela passava de segunda a sexta. Perfeito. Ou seja, em 2 semanas ela terminou a temporada e os Estados Unidos ainda estavam no episódio 2. Não, mas a segunda temporada estreou em janeiro na Austrália e em junho nos Estados Unidos. Mas não muito na neve. Estreou realmente antes, sabe? Eu achava muito estranho isso, que tipo assim, deveria ser... Não, eu tô falando, mas foi a primeira temporada que eu lembro que foi isso. Tava começando, aí ficou assim. Aí primeiro começou na Austrália e já terminou 2 semanas depois. Escrever pro Harry, quarto, comprar a máquina, aí eu tive que... O ruim disso é que eu tive que comprar passagem de avião às pressas pra mudar. Exatamente. Ainda consigo fazer panquecas. Enfim, aí então, a tia May tá ali passando mal. Ah, não, quer dizer, tá passando umas panquecas só. O Peter fez melhor aí com panqueca. Panqueca com poder arachnídeo se grudando nas paredes. Assim que é legal. Os tetos. Tudo bem. O Peter fez uma listinha aí do que fazer, né? Essa é a Xaxã, não é? É. Oi. Tocou o sinal. É. Ótimo papo. Sim, o Peter já ia saindo pro lado errado. Aham. Stanley. Stanley, olha só. Ele chama Stan, inclusive, na episódio. Falei por falar. Oi, Seth. Ligue pra administração e avise que o equipamento pro novo computador acaba de chegar. Behold. Eu vim salvar o mundo dos males da tecnologia que corrompe. Holding the Mysterio. Acho legal a voz dele. Aí. É uma voz de impostada. Estas mãos possuem todo o poder das artes secretas. Você sabe que o áudio de fundo que tá no programa é dublado, né? Sim, eu tô falando em inglês. Mas tudo bem, dublado é o. É o Ayoria. É o Pico, o Ayoria de Leão. São dependentes de máquinas que devastam seus espíritos, mas eu posso. Ou seja, vocês não. Quem tá só ouvindo o programa, vocês não viram o Stanley. Não ouviram o Stanley. Triste, né? O teste irá cobrir as interações. É a mesma coisa dos Simpsons, né? Ninguém nunca ouve a voz dos artistas que participam como convidados lá. Por exemplo, sobrevivência do mais forte, seleção natural. Eu ouço porque faz tempo que eu não vejo o Simpsons dublado. Eu desisti desde a época que colocaram o Homer cantando o Carutiu, o Carutiá. Você viu que o professor falou seleção natural, sobrevivência do mais forte, não sei o que, são nomes de episódios da primeira temporada. Da primeira temporada. Isso. Professor Aurélio. Inclusive, exatamente. Inclusive o episódio esse daqui chama Projetos, né? Em inglês era Blueprints. Ah, eu pensei que era Impressões Azuis. Blueprint, pra quem não sabe, é aquela. Tipo aquelas plantas, né, de projeto que o povo faz naquelas folhas azuis. É por isso não. Exatamente. A gente te dissipar. Credo, Elven e pessoa de Viver. Macancou sapo. Ah não, esse é outro. Não faço ideia do que você tá falando, mas quem chamou? É Feilong, né? Não, como é que chama o dragão? Ah, o Shenlong. Não, esse é o Shenlong. É o Piccolo, acabou de invocar o Shenlong. Reuniu as sete esferas do dragão. Shenlong tá bem apagado. Coitado. Belo truque, hein, cérebro de bolha. Aposto que essa mágica de quinta faz muito sucesso com os turistas. Como se atreve a chamar mistério de mágico? Idiota! Mistério não é ilusionista que faz truques baratos. Mistério é o mestre das artes. Olha, só deu até medo agora. Parece que o mistério é mestre em falar sobre si mesmo na terceira pessoa. Então veremos. Dorme-te! Esse dorme-te... Ah, pode falar. É, falar que eu conheço pessoas que falam de si mesmo na terceira pessoa. É, Magari também. Homem-Aranha, a gente. Uma das coisas que ele colocou na lista lá foi arrumar uma roupa térmica, né? Porque ele tá passando um pouquinho de frio com essa roupinha fina. Imagino que dá pra fazer frio. E eu falei que na Austrália e no Canadá estreou em janeiro e nos Estados Unidos em junho. Faz mais sentido esse episódio ter estreado em janeiro lá, né? Porque janeiro é frio. Pois é. Acho que é mais seguro ficar aqui dentro. Que isso, hein? Mistério é poderoso. É misterioso. Não, pera. Ainda faremos você ter fé. Tive gratiadimus quodenic fumas! Falo tudo em latim, né? Muita coisa em latim. Latim inventado, né? Eu acho que o Dormit é latim. Sei lá, eu não falo latim. Gelado, gelado, gelado. Ai, agora eu acordei. Perguntei pra as suas cachorrinhas. Elas falam latim. Nossa. Aquele cantor também fala latino. É, exatamente. Cantor cachorro, né? Fala latino. A gente não comentou, mas a lista com um pouquinho de ciúme, né? Pois é, eu queria ter os dilemas amorosos do Peter, cara, porque eu tenho gata a fim dele. Eu queria que meu outro talento fosse ficar aquecido. Talvez eu possa ajudar. É o mínimo que posso fazer depois de ter me ensinado. Ela tá com ciúme da Gwen aí, que ela percebeu então, a troca de olhares. Recuperaram o carro forte, mas a carga acabou caindo do o Peter, acho que até comenta que quando ele beijou a gata negra, ele não sentiu nada diferente assim, mas com a Gwen foi diferente. O Homem-Aranha vai combater um feiticeiro de verdade. Não, espera aí, isso aí é subfilho Xelicerata. Ah, claro, obrigada. E não se preocupe com o Homem-Aranha. Os livros de mágica do meu pai ficam no hotel dele o tempo todo. Eu ia com meu irmão nos bastidores pra ver como eram feitos os truques. Tudo se trata de atenção direcionada. Você acaba prestando atenção numa coisa, quando deveria estar prestando atenção em aí, outra mole, coisa. Aí, mole. Que tristeza, não? Fala aí, minha amiga. Depois ainda... Não, que não teve uma terceira temporada, mas ainda tem a Mary Jane. Por favor, você não tinha... Pois é, né? Cara, que vida dura, que vida triste a dele. Esse episódio estreou em junho nos Estados Unidos. Sim, ele não falou uma palavra. Então. 22 de junho. No Canadá foi em janeiro, se eu não tô enganado. Já mudou? Não era Austrália? Não, no Canadá e na Austrália e mais em outro país, não lembro, tem um terceiro. Olha o Miles Warren aí, que coincidência. Ah, meu Deus. O Miles Warren e o outro Warren. É que o outro já tinha aparecido, então, o Miles é a primeira aparição dele aí. Já tava abrindo precedente pra alguma coisa na terceira temporada. Pois é. Não fala isso. No passado já atraiu muitas verbas necessárias, e tem a Norma lá atrás, sem falar nada. Aliás, com esse novo capital, estava querendo readmitir nosso assistente Ed Block, mas eu não consegui. O Ed tá desaparecido. Eu vou trazer meu pessoal. Tô feliz em compartilhar. Olha o mordomo que o Moni adora aí. O mordomo legista? Mas tem Peter Parker? Tivemos problemas com o Peter. Sei que o dispensaram, mas ele ainda é o aluno mais inteligente que tenho. Eu conheço o Peter, é amigo do meu filho. Eu sempre achei o Peter muito impressionante. No Canadá foi em 11 de janeiro. À nossa disposição. Todo mundo merece Canadá, uma segunda Bulgária chance. E Austrália. Pô, como você não pode ter esquecido a Bulgária? Pois é, olha só. Isso é ofensivo. Tá bom. Eu achei muito estranho, porque é uma produção americana, né? Fazer um em teoria. Mas às vezes acontece. A terceira temporada da série do Sonic, o Sonic X, não passou no Japão. Só passou na França. Às vezes acontece esses rolos assim. Vocês viram lá que na reunião eles resolveram readmitir o Peter, né? Eles viram. Também todo mundo falando bem dele, pô. O cara ficou até constrangido se não readmitisse. Pois é, né? Falou nem que seja da boca pra fora, mas falou isso. Idiotas, sua tecnologia não pode fazer mal às serpentes de Elven. É Emily. O nome da mulher do Osborne é Emily. Tinha esquecido. Eu falei Norma. Agora que eu prestei mais atenção, que o Mistério fala que ele manda serpentes venenosas e não sei lá o que. Mas ele fala assim, mas não chega muito perto da pele venenosa delas, né? Na verdade é pro povo não encostar e ver que é mentira. Exatamente. E o nome do irmão do Miles é Aaron. Aaron. Aaron? Aaron é o nome do tio do Miles no multiverso? Isso. Carinha bonitinha do bichinho. Bonitinho, entre elas. Ah, pra um diabinho é bonitinho. Legal que explodem igual as bombas do Duende lá. Todo dando risadinha? Só que elas são tagarelas, não são. Então aqueles gritinhos de. O Mistério tá com o objetivo tipo de destruir toda a tecnologia, né? Umas coisas assim. Que não faz muito sentido pelo que a gente vai ver aí. Ah, ele tá aí. Ele finge que é tecnologia. mas é feitiçaria. É, não é feitiçaria, é tecnologia. Pô, é engraçado que agora que eu abri a lista de episódios dos personagens, o nome do mordomo lá do Osborn é Bernard Houseman. Pernas de Legist. Até Legist. Houseman, o homem da casa. Que é isso? Houseman? É, Houseman. Alguém tem que ser o homem da casa, né? Vou me largar assim de repente? Se eu estiver enganado quanto a isso, pelo menos finalmente ficarei aquecido. O Homem-Aranha já sacou aí, né? Alguma coisa. A Kanko sacou? No, do, o Bakanko é sapo, é sapo. Sapo. É um golpe do Piccolo homônimo. Ah, tá. Que é o que mesmo dublador do Mistério. E para meu novo truque. Aí, ó, abri um blueprint, não muito blue. É, tá o inverso esse. Onde tinha que estar azul, tá branco. Onde tiver que tá branco, tá azul. Pois esse é um white print. White print. Agora eu vou ver o homem por trás da cortina. Fulmina Vanity! Chega de latim, eu sei que você tá fazendo. Aí é latim mesmo. Mas é um ótimo tempo. Na teoria. E latim é que dá um toque bem misterioso. Por exemplo, Dr. Octopus. Não, pera. Você vai sentir muita dor. Ia ser legal se ele falasse alguma frase em latim, assim, bem imponente, o Aranha falasse, cara, você acabou de falar, tipo, me vê uma salsicha bem picante. Na fumaça. Você entendeu? Mas o que é ilusão? E o que é realidade? Por aqui, quase nada. Ai. Cara, eu sou louco pra ver o Mistério num filme. Pois é, eu ia falar aqui que o episódio é bem legal, tá? Só tem um jeito de descobrir. Cara, ia ser um show de efeito especial com o Mistério, cara. Sem dúvida. Ele não pode só fechar o olho, né? Ele confia só no sentido de aranha aí, né? Pra. Que funciona. Ele não lê as histórias antigas dele mesmo. Nossa, o Wolverine. Não. Wolverine. O Beer. Beer não, né? Bear. Wolverine. Que parece o Wolf, né? Ah, parece aquela cena do Akira. Beerine, ou Cervejarine? É, eu consertei depois. Então, aliás, eu acho que seria mais inteligente se ele só fechasse os olhos, cara. Porque o vilão não ia saber. É verdade. Mas aí seria inteligente. Tá sendo fiel, né? Tá certo. Gente, é um Mistério. Não pode faltar várias cópias dele mesmo, né? Aí que entra aquela cena, né? Nossa, quanto Mistério. Ai, ai. I am Mysterio. Ah, e agora a música baixa e tal, todo mundo olha pra porra. Entraram num salão. Foi uma cena clássica, tá certo. Robô. Se não fosse robô, já tinha matado um. Pois era. Como assim gostava quando era criança? Tem que gostar de robô até hoje. Hoje eles meio que estão tentando matar ele. O Mistério quebrou quebrou a garrafa na cabeça do Homem-Aranha. Realmente é muito melhor. Ô cara, você já pegou uma garrafa de bebida? Deve dar uma dor desgraçada com a garrafa na cabeça. Ah, verdadeiro assim, quebra. As que eles caram no filme são preparadas, né? É, e é um vidro feito de açúcar, você sabe, né? Sim, sim. Não dói, quebra fácil, é todo um... Quer dizer, dependendo de como for, o cara pode até se cortar ainda, tá? Mas é bem mais seguro do que vidro de verdade. Eu já vi uma vez na televisão mostrando efeito especial de... quando alguém joga o outro em cima de uma mesa de vidro, sabe? Alguma coisa assim. Que a mesa, ela... Eu fiz um episódio sobre isso de quebrar vidro. Agora você sabe que... Aonde? Passou? Ah, Busters. Quentin Beck com seu lindo cabelo. É o Moro, Sr. Patata. Ah, não, ah, ele já tinha aparecido. Já. Né? Agora que eu lembrei aqui, verdade. Num barco, você não se lembra? Ah, lembro, você tava vestido de marinheiro, né? Claro, claro, se você tá dizendo. Coitado. Tá igual o Electro do filme lá, o Homem-Aranha. Ah, claro, você é o... É o Electro Max. Ele é isso, Max. Mas o Quentin é educado. O Aranha espirra e ele fala saúde. Segundo, encontrar o Ed. Não. Terceiro, escrever pra Harry. Não. Quarto, comprar a malha. Não. Quinto, cuidar da Tia May. Não. Na Tia May, a gente já conversou sobre isso. Ah, Peter, não comece. Eu não estou me esforçando, fique tranquilo. Eu fui pra cama cedo e dormi muito bem. Saúde. Parece que não sou só eu que preciso descansar. Espirrar perto da Tia May é maluquice, né? Só vai. Tia May é um contrato exclusivo de freelance. Olha só, parabéns. E um adiantamento. O Rob disse que ia mandar, mas eu nunca pensei que o Mucrina do Jonah iria fazer isso. Peter, isso não é jeito de falar. Eu tenho que contar pra Gwen. Poxa, tia. Ah, o amor. De todas as pessoas que eu conheço, ela é a única pra quem eu quero contar. Isso quer dizer alguma coisa, não quer? Eu vou ligar. Claro, pode ligar. Eu só vou lá conversar com ela igual eu conversei com a Beth. Tudo isso. Ah, mas a Gwen nem é mais velha, pô. É, não, ela vai achar outro argumento pra falar com a Gwen. Ela é muito loira. Alô, senhora, eu tenho uma ótima notícia pra você. Muito nova. Ah, mas cara, ela tá caidinha pelo Peter. O quê? Sério? Esse, ele usa um ovo ainda ao invés do mouse? Merece, ah. Seus talentos deveriam ser estimulados e eu quero fazer. Tinha um ovo. Eu gostaria de ser o seu mentor. Eu... Desculpe, senhor, mas eu não sei o que dizer. A não ser que o senhor me dá arrepios. Então você aceita. Bom, eu não tenho motivos pra não aceitar. Excelente, começaremos hoje. Venha a Oscorp, tomaremos café da manhã, conversaremos. Café da manhã? Bom, ovo cozido é mó bom, cara. Coisas importantes estão acontecendo em sua vida, Peter. Você não pode... Olha o comentário. Eu gosto de ovo cozido, você não gosta? Eu já estou a caminho. Cara, eu não gosto de ovo. Seu herege. Cena de crime. Em geral. E na clima, cara? Alguma coisa errada. Eles já foram. Mas você, idiota, por que fazer agora seu androide ficar parecido com você? Alguém chegou pra consertar o besteira do Mistério. Nossa, o Mistério é muito burro, cara. Não, ele é muito egocêntrico, é diferente. É, exatamente. Ele fez um robô e o robô tinha a cara dele. Que beleza. É legal que na legenda aqui do Blu-ray ficou Tinker mesmo. Nome do consertador. Tudo está de acordo com o meu plano. Quem será esse que está planejando tudo? Tan, tan, tan. Terminamos aí o primeiro episódio? É nada, faltam 12 pro fim. Já passamos da metade, Magali. Bom, então, vamos começar o próximo episódio aí do programa. 3, 2, 1, play. Monte Fuji? Ah, não. Eu ia falar Monte Fuji, mas... Puxa vida, tá mostrando que... O Rino, olha o Rino. Quem será que é? O Rino. O Rino, verdade. É o Rino, exatamente. Caramba, que esse rinoceronte é bem ágil, hein? A Vera está enlouquecida. Deve ser exterminada. Ela pode ser assim. Que é isso, hein? Machão, hein? Pra que quebrar a arma? Ah, não, não. Ô, Fred Mercury. Não, o Rino usa uma armadura. Isso aí não usa. É o Jim Carrey, esse aí. Que tá dentro da... Ah, meu Deus. Não quero ver quando vai for sair. Ó, o Crave vai apontar os mamilos? Não, não, não. Acho que puxou a orelha do bicho, mas só vai deixar o bicho mais bravo. Tem que ser muito macho, né? Pra, pra usar uma roupa de oncinha, sim. O cara está cavalgando em um rinoceronte. Tá rinoando. Meu Deus. Que macheza, hein? E o rinoceronte tá achando um mato cheiroso. Ou vai ver, não é mato. É um outro tipo de erva. Ó, esse daí que vai virar o casaco. Estou vendo meu casaco se aproximando. Esses olhos são muito bons pra ficar bem em cima dos meus mamilos. Você vê, ele faz amizade com um leão pra depois fazer um casaco com ele. É. Chegou a joia, mãe. Calypso. Agora, por favor, não me elogie, Calypso. Foi como sempre, tudo muito fácil. Então talvez isso deixe você animado. Outro envelope de nosso amigo anônimo da América. A nova fera é intrigante. Nenhuma outra criatura tem combinação de... Olha, o Kraven recebeu os papéis para perseguir um rinoceronte, você viu? Eu estou convencido. Nossa, grande protetor das matas. Fica jogando lixo na floresta. Verdade, né? Na verdade é pra perseguir o Homem-Aranha, mas tinha um rinoceronte no papel dele. Ops. Vivendo no limite, combatendo o crime, lançando teia. Se balançando nas alturas. Tô traduzindo, mas não consegui mais, não. Incrível, incrível, incrível. Vocês estão fora da hora, pô. Não, a gente não tá seguindo a música, não. É aleatório. O meu vai começar a cantar espetáculo agora. Oh, aqui. É, começou agora. Incrível, incrível, Homem-Aranha. Eu não lembro se eu cheguei, eu comentei no episódio passado, mas eu já falei que esse desenho é bom. A animação é muito boa. Agora que eu percebi na última vez, na hora que mostra ele escalando o prédio ali, quase no final da música, ele tá escalando desesperado, parece o Hammond sendo puxado. Foi homenagem, pô. Se a imagem paralisasse, era o japonês. Pois é. Eu acho que eu esqueci de pôr a legenda. Eita. Quem entregou, vai embora? Ah, não é? Na sua época não era assim? Era, mas nos primeiros a sair, diga-se de passagem. Por que? Porque... Será que existe alguma matéria? Eu tirava em branco. É. Olha o sentido de loira da Gwen. Ah, oi, Gwen. Eu queria te dizer uma coisa. Hey, Randy, olha, amor de nerd. Então, eu voltei a ser estagiário. Ah, ele não tá namorando com a Liz ainda, né? E fiquei feliz por você. Então, eu acho que a gente pode ir juntos, né? De preferência, num ônibus particular pra gente conversar sozinhos. Obrigada. Eu arrasei no teste, eu tô sentindo e tudo porque eu tive o melhor professor do mundo, o Pete. É, eu fico contente por ter ajudado. ESU, Laboratório de Biogenética. Gwen, poxa, você nem me esperou. Caramba, a mulher fica limpando o negócio um tempão. Eu não tinha certeza se sua aluna agradecida iria te largar a tempo de pegar o ônibus. Aí está ele. Seja bem-vindo, Peter. Obrigado. Eu agradeço essa segunda chance e prometo. Aí, Peter ganhou a segunda chance de trabalhar nos laboratórios. Ah, Peter, essa é a Deborah Whitman. Eita, a Deborah mudou, hein? E aí, Deborah, vai ser um prazer poder trabalhar com você. Eu acho que ela prefere ser chamada de Deborah. Falando em Ed, eu sei que vocês são amigos. Teve notícia dele? Pois é, eu tô preocupada. Ele tava atrás de mim no desfile de Ação de Graças quando aquele monstro. Bom, enfim, eu não vi mais ele depois disso. Você acha? Desculpa. Eu não sei onde ele está. A Debra, nas revistas, ela é bem parecida com a Gwen que tá aí, né? Esse óculos e tudo mais. Acho que ela é igual. Só que aí ela é negra. Vê que ela quase não aparece também. O desenho. Quanto às suas teorias sobre a aplicação mutagênica do DNA do lagarto no genoma humano, elas se entrosam. Gwen, você é muito bonita. Mas eu só. Em relação a você, é só um sentimento paterno, tá? Não preocupa, não. Pelo menos por enquanto, né? Foi realmente um constrangimento. Por favor, esqueça isso. Se você insiste. Eu acho que a Lee está a fim de mim. Dr. Condors não podia ter falado de um modo mais simpático ao invés de praticamente quebrar o laptop. Tá. Mas... Subir até o 30º andar nunca me deixou tão confuso. Aí está você. Tanta agilidade. Isso, começou a ouvir tambor, corre, cara. Realmente uma presa digna de Sergei Krasnov. Crava, hein? Cravai. Que horrível! Ser gay e ser macho, né? Entendi. É, a Calypso gosta de ser gay. Piada pronta, né? Tchau, sentido de aranha. Ah, não, ele funcionou. Se a outra é a Calypso, isso faz dele que é o Shibi? Nossa, Deus. Você não vai terminar esse programa com a música do Calypso, não. Tem duas mães e ainda não tem educação? Não. Eu vou guardar pra quando ela aparecer nos quadrinhos. Ah, tá, ok. Qual é o lance aqui? Grande lance. Agora fique parado. Quando ele já chega agarrando o Peter por trás, o aranha por trás, isso é uma besta. Qual que é a estratégia do Kraven ali? Ele ia cair até os dois esborracharem no chão? Acho que era mais ou menos isso. Inclusive aquele leão amigo dele virou casaco já. Ia. Já era. Amigo, né? Muito amigo. Tá sempre com ele. Uma fera jamais conseguiu pegar Krasnov. Ah, tá. Agora eu entendi a confusão. Eu não sou uma fera. Eu sou o Homem-Aranha. Entendeu? Sempre Krasnov controla suas habilidades para dar uma chance a seu adversário. Finalmente, Krasnov pode ser ele mesmo. Crocodilo Dandy, olha. Ou o Boomerang. Pois é. É, o Boomerang é o vilão tão... Boomerang é um vilão tão útil. Quando eu vejo o Boomerang, em vez de eu lembrar dele na história do Aranha, eu lembro. Crocodilo Dandy. A última caçada de Kraven já? Mas nem começou. A primeira já é a última. A primeira e última caçada de Kraven. Uma moça dos meus poderes de aranha. O quê? Uma teia que eu fabriquei. Puxa, só depois me ocorreu uma impressão pra sua frase. Uma teia artificial que eu inventei e que dispara através de lançadores mecânicos que eu construí. Exatamente, poder de aranha, inteligência. Uma aposta do meu poder. Cara, cueca de coraçãozinho não... né? Ele tá apaixonado. Ah, ok. Pô, pelo menos aí o Kraven não usa calça de oncinha. É um começo, ficou mais digno já. O Kraven deve ter visto a cueca de coraçãozinho e falado assim, é você também, né? Aí o Aranha rasga a calça do Kraven e tá com a cueca de oncinho. É, pois é, pode ser. Isso não pode estar acontecendo com Sergei Krasnov. Ah, não enche, vai. Pronto, foi preso, é. Foi capturado. Krasnov. Você precisa de mim, amor? Eu não te chamei. Mesmo assim, eu estou aqui. Não, Calypso. Só a caçada poderá restaurar minha honra. Ela chega e ele fala, demorou. Ah não, aí o leão tá vivo. Ah, meu Deus. Ah, tá. E tá olhando. Foi outro leão que ele matou. Ele tá olhando com raiva pro Kraven, né? Tipo assim, esse era meu irmão. Não, vai ver, ele matou um leão e quando viu, ele tinha um filhotinho lá e ele ficou com pena e criou o filhotinho. Pode ser. Tá o Kazar andando lá. Fórmula eletrolisada, 2.2 volts por 3 segundos. Aumento de divisão de células. Estou perto de adaptar o mutagênico do Dr. Connors ao DNA de mamíferos. Mas não tenho ninguém para testar. Que isso? Ele assusta com o leão e vai pro lado do leão? Meu laboratório. Espécime magnífica. Seu, eu presumo. O Yatki não é propriedade de um homem. Estas aranhas, elas não existem no mundo natural. Alteradas geneticamente para associarem características de espécies. Você pode fazer isso? Eu posso. Então você criou o Homem-Aranha. Isso. Eu. Ei, Miles, o homem mentiroso de conta. Isso, foi assim que ele me derrotou. O único motivo dele ter me derrotado. Me dê poder. Ele precisa de uma cobaia, pô. O Homem-Aranha pagou muito pelos dele. Caramba, mas é muito mentiroso. Devo pagar pelo que eu posso tomar. Ele precisa de verba para as pesquisas. Que eu vou fazer por você. Você confiaria em mim se não fosse interesse seu ser bem sucedido? Lá atrás tinha as aranhas que vai dar origem ao 2099 ao Aranha. Que parecia com a máscara do Aranha 2099. Ah, sim. Ah, eu adoro assistir os jogos. Oi, Pete. Essa câmera é nova? É sim, e ela foi paga com o adiantamento do meu contrato exclusivo com o Clarim. Peter, você disse que tá tirando fotos pro Clarim? Coitada, né? Coitada da Gwen. Eu não me importo de sair nas fotos do Pete. Eu particularmente sou muito mais a Gwen. Vamos assistir o jogo, né? Vamos assistir o jogo de futebol americano aí, né? Ah, não, o Flash machucou, coitado. Flash quebrou a perna. Dando espada. Como é que ele vai correr? Caso não consiga, Kuliadi quem fará o último pagamento. Não há necessidade de melodrama. O mutagênico foi composto para suas especificações. Mais um pouco. É aquele, ó. Já fundi o... o Kraven com o leão. Ia ficar igual o... o Saddam Hussein lá do Top Gun 2. Um clássico. Cara, ele acaba de injetar o negócio. Não, ele fala que foram dias de tratamentos. Ah, sim, sim. Descaracterização do personagem. É um lixo. Homem-lobo. Não, é o Homem-Leão. Lion Man. É uma dádiva dos ninjas. Quer dizer que o professor Warren é um ninja? Tan, tan, tan. Não é que eu deseje mal ao Flash. Bom, não tão mal assim. Tá, tá. Sei lá, pelo menos não coisas tão ruins que façam a Liz esquecer que eu existo. Mas por que eu tô me estressando com a Liz? Eu tô afim da Gwen. Né? Um ataque surpresa mesmo, apareceu. Como é que é? Falhou aqui. Foi um ataque surpresa mesmo. Do nada apareceu os três coxinhos na barriga do aranha. É verdade. O mesmo que aconteceu com você. Só que Kraven pagou por uma classe melhor de Tênia. Você pagou pra fazer isso com você? É claro. Agora Kraven sobe e pula como leopardo. Aí ó, agora o Kraven age como leopardo. Change o leopardo. Olha, a estátua faz barulho, você viu? Eu não fui com a sua cara, hein? Antes, seus poderes te davam vantagem. É um museu interativo. Mas Kraven se nivelou a você. E agora você vai cair como qualquer presa. Detesto te dizer isso, Tigrão, mas você não é a minha primeira experiência genética que deu errado. Só é o primeiro com... E o Aranha dando em cima do Kraven, chamando de gatinho. Pode vir ao hospital de Manhattan? É que eu tô um pouquinho ocupado agora. Por favor, Pete. Preciso muito de você. Precisa mesmo? Ah, então tá bom. Eu tô indo o mais rápido possível. Eu prometo. O cara fica sem... obrigada, os pais sem namorar chegar, ninguém muito ligar, tempo. Tal que qualquer um que liga é na hora, né? Você viu que ele tava dando em cima até o Kraven já? Esse é pelo Flash. Entre o Kraven e a Liz? Ó, oh, o Gibão. Aquele ali realmente era um King Konguinho. Nossa, Deus. Acabou com os carros, todos os carros da cidade. Eu preferia estar brincando de esconde-esconde com a gata negra. Eu prefiro as fêmeas. Tá vendo? Agora é a gata negra. É que ele comenta. Essa história é bem original, né? Que assim, eu acho que... não... acho não, né? Nos quadrinhos não tem nada do tipo com o Kraven, né? Nunca teve. Tem, não. Tem só as ervas que ele toma, mas não, nada parecido com isso. Ficou bem. Foi bem original. É, bem diferente. Antigo dragão. Ah, o leão e a aranha. Ou pra rimar, o aranha e o leão. É, ela é. Desculpa, mas quem é a presa? Ah, dormir, ó, gatinho. Essa lição de Brutality. Foi uma cortesia do original. O desajuste tinha um Animality, um negócio assim, no dia? Animality. Mas o que ele fez ali é o Brutality, que é uma sequência de cheats. Sim, sim. Brutality seria se ele se transformasse em algum animal e... Entendeu. Liz. Pete. Você está bem? Eu tô sim. Mas o Flash ainda tá em cirurgia. Eu sei que vocês não são tão próximos, mas você pode ficar aqui comigo? É claro. Sério que ela não vai falar do olho dele? O que for preciso. Pois é, tá tão lindo, né? Que bom que você veio. Olha. Ele está bem. O prognóstico é muito bom, mas não sabemos como o joelho vai reagir por alguns meses. Ele vai acordar logo. Sua família pode entrar. Calypso. Eu estou mudado. Os olhos combinaram com você. Mas a caçada ainda não terminou. Qual que é o tamanho desse carro, vê? Nosso americano anônimo agora tem nome. Uma limusine. Acabou um leão. Abre dois leões, praticamente. Pois é, velho. Ele queria saber o que acha de caçar em bando. Olha só. Planejador, mestre, Homem-Aranha congelado, teia no céu. O cara que planeja tudo com muita antecedência. O que será esse planejador, mestre? Muito bem, não precisa dar nota, que a nota sempre é 10. Então, felizes por a gente ter voltado a fazer os trip views da Spectacular Spider-Man? Eu com certeza estou. Sim, tanto que... desculpa me reassistir a série. Pra mim também, né? Pra mim não, nunca tinha assistido antes. Bom, muito bem, então fechamos por aqui, né? Alguém quer comentar alguma coisa? Não, a série é boa porque foi cancelada, a maldita Marvel. De sempre, né? Mimimi de sempre. Sim, que a partir de agora até o final só vai aumentar. Bom, então é isso aí. Mês que vem a gente volta com os episódios 3 e 4. Então, até mais. Abraços. Até. Espetacular, espetacular, Homem-Aranha.